A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria e gratidão que nós vamos fazer uma devocional sobre o livro de Levítico no seu último capítulo. É o primeiro livro que nós deixamos uma devocional para cada capítulo do livro. Logo, logo teremos outros livros encerrados, mas esse é o primeiro e por isso nos alegramos muito. Aviso aos irmãos que a ministração sobre liderança para os obreiros e líderes cristãos será amanhã. Então, nós vamos falar sobre resiliência. Amanhã começamos uma série sobre resiliência, dando sequência ao livro Resistência e Resiliência. E também deixo com vocês um texto que nos foi enviado pelo irmão Mauro, um texto da palavra do Senhor que diz assim: Nações de diante de ti, para que as possuas. Josué atravessará a tua frente, como o Senhor disse, e o Senhor lhes fará como fez Sihom e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles que destruiu. Quando o Senhor vos entregar essas terras, lhe fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Repito 5 e a primeira frase do verso 6. Quando o Senhor vos entregar essas terras, lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Irmãos, o capítulo 27 fala sobre a oferta irremissível, os atos de dedicação ao Senhor que as pessoas faziam. E nós temos uma primeira parte que fala sobre a oferta da vida humana, a própria vida, de outras vidas. Numa segunda parte do verso 9 ao 13, sobre os animais. Numa terceira parte do verso 14 e 15, sobre as casas. Numa quarta parte, sobre terrenos e lavouras, que vão de 16, do versículo 16 ao 25. Numa quinta parte, o resgate dos primogênitos, do versículo 26 até o versículo 27. O versículo 28 e 29 está dedicado a declarar aquilo que é anátema. E o versículo 30 a 34, nós temos a temática dos dízimos. Então, eu não farei a leitura, vou deixar para você fazer essa leitura e vou fazer a nota, fazer a leitura da nota de rodapé para te dar um pouco mais de fundamento e depois encerro com muita alegria com a proposição do meu livro Santidade ao Senhor. O capítulo 27, com relação ao dízimo, diz assim: o dízimo é uma oferta que proclama que todas as coisas pertencem a Yahvé. O Senhor indica que reconhecemos que tudo o que temos vem das mãos, da graça e da misericórdia do Senhor e que somos gratos por podermos administrar todas as bênçãos que Ele mesmo nos confia pelo tempo de nossa existência na Terra. O dízimo corresponde à décima parte de tudo quanto recebemos. Números 18, 21 a 29, Deuteronômios 12, 6 a 18, Deuteronômios 14, 22 a 29, Deuteronômio 26, verso 12. Mas o Novo Testamento deixa claro que o espírito da entrega deve ser livre, voluntário, generoso, proporcional ao quanto somos abençoados. 1 Coríntios 16, 1 e 2, 2 Coríntios 8, 7 a 15. Tudo indica que nessa época em Israel se recolhiam três dízimos: o dízimo geral, especificado aqui nesse capítulo, pago aos levitas, como Números 18, 21, que por sua vez deviam pagar aos sacerdotes a décima parte desse dízimo recebido, 18, 26, o dízimo associado à refeição sagrada relacionada ao ofertante e ao levita, Deuteronômio 14, 22 a 27, e o dízimo pago aos pobres, de 3 em 3 anos, Deuteronômio 14, 28 a 29. Então, essa é uma coisa importante que nós devemos observar. O mais importante é que a devolução não é nem dar, né? Porque nós não damos nada ao Senhor, nós devolvemos tudo quanto Deus nos deu. Mas deve vir acompanhado de uma postura livre, voluntária, generosa e proporcional aquilo que o Senhor está realizando no seu coração. Se assim não acontecer, se alguém faz algo obrigado, forçado, ou com palavras que acabam induzindo a isso acaba não tendo o valor adequado que Deus deseja. Ele deseja, nosso Deus é o Deus da aliança e deseja que nós estejamos devolvendo tudo a ele, dons, talentos, ministérios, dízimo, tudo com amor, com liberdade, com generosidade. O Sefer, ou rolo, livro, que é de Vaikra, Levítico, se encerra com um claro e forte testemunho a favor da autoria mosaica da obra, e especialmente de sua origem absolutamente inspirada por Yahvé, nosso Elohim, Deus. Nós percebemos isso no verso, no capítulo 1, verso 1, no capítulo 7, verso 37 e 38, no capítulo 25, no verso 1, e no capítulo 26, no versículo 46. Sem dúvida nenhuma, esse é um texto que fala sobre a travessia do deserto também, a constituição do tabernáculo e tantos os temas que nós vimos, a ordenação das festas, e não há dúvida de que a sua autoria, primária, pelo menos, Claro que depois, ao longo dos séculos, os copistas foram reproduzindo esse texto, mas a autoria é de Moisés. Eu encerro com essa declaração da oferta irremissível, que é o espírito do que está aqui no capítulo 27. Oferta irremissível. Os israelitas prometiam e faziam votos diante do Senhor. Esse capítulo instrui acerca de como deveriam proceder diante, melhor dizendo, dos votos e promessas feitas a Deus, em várias áreas, como nós mencionamos e você pode ler. Alguns dedicavam a sua própria vida ou a vida de algum familiar ao Senhor, no sentido de que vivessem integralmente para Ele. Mas, como somente os levitas poderiam se dedicar desse modo, o voto era aceito em oferta, entregue ao Senhor, segundo a avaliação do sacerdote. Os animais oferecidos ao Senhor eram considerados oferta santa e consagrados a Deus, não devendo ser restituído àquele que ofertou. Apenas os animais impróprios ou considerados imundos não eram aceitos. E estabelecia-se uma nova avaliação, a fim de que aquele que ofertou pudesse cumprir seu voto diante do Senhor. A parte mais bonita do capítulo é a da oferta irremissível. Tanto pessoas como propriedades podiam ser doadas de modo irremissível ao Senhor. Nesse caso, eram colocadas de modo irrevogável a serviço do culto ou do ministério levítico. Tratava-se de um voto especial que não poderia ser alterado. Em algum momento de nossa jornada cristã, meus irmãos, minhas irmãs, do Brasil, de fora do Brasil, devemos nos apresentar ao Mestre. Em algum momento da nossa vida, nós devemos nos apresentar ao Mestre Jesus como oferta irremissível. Este é o momento a partir do qual se vive para Ele integralmente, integralmente, integralmente, em todos os lugares onde você estiver estudando, trabalhando ou fazendo qualquer outra atividade de lazer. Em todo o tempo, em qualquer lugar, integralmente, em todos os lugares e circunstâncias. É o ponto sem retorno. O momento onde nossa consagração a Deus é total. Como discípulos de Jesus, a serviço da grande comissão, Mateus capítulo 28, 18 a 20, devemos nos apresentar ao Senhor como oferta irremissível, ou seja, é vida dedicada plenamente a Ele ou morte espiritual. Ou eu me entrego completamente à vida, ou eu me entrego completamente a Ele, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, ou eu vou acabar desembocando na morte. Não há meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser meio seguidor de Jesus e meio não seguidor de Jesus. Ou eu sou ou eu não sou seguidor de Jesus. Finalmente, irmãos, o povo de Israel estava comprometido com a entrega dos dízimos, que eram a décima parte de toda a colheita devolvida para Deus. A melhor palavra para você utilizar no vocabulário não é eu vou dar o dízimo. É melhor você usar devolver, o verbo devolver. Eu vou devolver o dízimo. Porque nós não damos nada para Deus. Nós não temos nada para dar a Deus que não nos tenha sido emprestado por Ele. Por isso, o melhor é devolver. E disse anteriormente que essa devolução seja livre, generosa, voluntária, que seja de um coração desprendido, que não seja por obrigação, por medo, que não seja por cumprimento estrito da lei, que não seja por nada disso, mas que seja por um coração quebrantado, que se dedicou completamente agora ao Senhor, é seguidor do Mestre, está compromissado com Ele, então deseja devolver o dízimo como uma forma de agradá-lo, de ofertar para agradá-lo. Ah, mas ele não tem o suficiente? Irmãos, ele tem mais do que o suficiente. Ele é dono de tudo, ele não precisa nem da devolução do meu dízimo, nem do seu dízimo, nem da minha oferta, nem da sua oferta. Isso é só mais uma forma de louvar e adorar, assim como louvamos e adoramos orando, assim como louvamos e adoramos com hinos, com salmos, com cânticos espirituais e todas as outras formas que nós nos dirigimos a Ele em culto. O dízimo é isso também. Finalmente, o povo de Israel estava comprometido com essa entrega, pelo menos em princípio, que era a décima parte da colheita devolvida para Deus. O dízimo era da colheita, do fruto do trabalho, do gado e de tudo que Deus tivesse concedido para cada israelita. Como discípulos de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, ao findar a devocional sobre o livro de Levítico, eu digo a vocês que mantenhamos para com Deus, a partir de hoje, um compromisso irremissível. Como discípulos de Jesus, em compromisso irremissível e dedicação integral ao Rei da glória, devemos manter a fidelidade do nosso coração diante do Senhor e dedicar tudo que Ele nos emprestou, dedicar novamente a Ele. Acho que mais importante do que tudo é o amor que Ele pôs no seu coração. Devolva esse amor. Devolva esse amor num relacionamento íntimo com Deus. E é claro, devolva através do seu dom, dos seus dons. Às vezes, pessoas são dotadas de mais de um dom. Devolva através dos seus talentos. Devolva através do comprometimento com a obra. Devolva através do comprometimento com o ministério da igreja. Devolva através do testemunho perante a sociedade, devolvo através dos dízimos, devolvo através das ofertas alçadas, devolva, Devolva tudo que ele te deu, porque você fez um compromisso irremissível com ele. Com alegria e liberalidade, invista no projeto do reino. O reino já está entre nós. Jesus veio há 2.000 anos atrás e a mensagem principal de Jesus era o reino, o estabelecimento do reino. E ele estabeleceu o reino. O reino já está entre nós, ainda que não plenamente. Que ainda temos a presença maligna, principados, potestades, o próprio inimigo das nossas almas. Temos um mundo ainda que não se prostrou perante o Senhor, mas estamos muito próximos de viver o reino eterno e morar eternamente com o Senhor, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais peste, não haverá mais tristeza, não haverá mais guerra, não haverá mais ranger de dentes. Estamos chegando, irmãos. Estamos chegando na terra prometida. Há um cântico antigo que dizia: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Nós estamos chegando em Canaã. Com alegria e liberalidade, invista no projeto de Jesus, no projeto do reino. Jesus se fez oferta irremissível por amor de nós, de mim e de você. E nós também devemos transformar a nossa vida e o nosso ministério em uma oferta irremissível. Tudo vem de Deus e de tudo que ele nos emprestou, devolvamos a ele. O dízimo de tudo que somos. Não estou falando de valor financeiro, o dízimo de tudo que somos, como seres, como pessoas. O dízimo de tudo que somos, o dízimo de tudo que temos. Aí sim, tudo que você tem, dedique ao reino. E as ofertas alçadas, como disposição de amor e dedicação. Queridos discípulos de Jesus, espalhados pelo Brasil e pelas nações que estamos alcançando, ou outras que venham ouvir mais adiante, vivam dignamente com um coração que mana leite e mel, multiplicando a descendência pela fé daqueles que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor, de modo que sejam como areia do mar e as estrelas do céu. Dediquemos a nossa vida e o ministério como oferta irremissível para que sejamos considerados levitas do santuário do Altíssimo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe grandemente, Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação, o poder para nos tornarmos corajosos e devolvermos a nossa vida como oferta irremissível, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós e opere essa obra, hoje e eternamente. Em nós e para com todos os que te seguem em toda parte da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém. Deus te abençoe. Espero que você deguste todo esse livro de Levítico. São 27 ministrações e você pode acessar o blog, se perdeu alguma, e ouvir, e depois se aprofundar lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo comentários bons e também ouvindo ministrações na sua igreja local, e também através de outras mensagens aqui nesse blog. Espero que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, não posso deixar de falar para você: matricule-se já, prepare-se já. Você já pode fazê-lo. Se você ligar para nós, toda a parte de telefone e outros aspectos da inscrição só estarão prontos a partir da segunda quinzena de janeiro. Mas você já pode dizer: eu quero me aprofundar em teologia e não tenho tempo, trabalho, estudo direto e estou interessado em aprofundar em temas teológicos. Nós vamos dar 2 dias por mês dedicados a isso. Eu quero me inscrever, quero participar, quero fazer esse curso teológico. E se você desejar, comece já a nos procurar, porque a nossa primeira aula será no início de março. Não perca, nós vamos entrar com a primeira matéria no, na primeira semana de março. Então procure fazer. Também peço a você, novamente, uma forma de você nos abençoar: passe o nosso telefone para alguém, para que ele possa ouvir mensagens todos os dias. Passe o endereço do blog para que ele possa ouvir centenas já de mensagens. E matricule-se nesse curso teológico. Nada se compara às faculdades de tempo integral. Nada se compara. Porque lá você tem tempo, tem a biblioteca e tudo mais. Se bem que é como eu disse, há pessoas que passam por lugares como esse, mas estudam pouquíssimo, perdem a oportunidade, não estudam adequadamente e perdem a chance. E eu conheço pessoas autodidatas. Pessoas que se esforçam, estudam por si mesmo, pela sua disposição, e se tornam pessoas impressionantes, até grandes intelectuais. Não é o nosso caso, não queremos formar nenhum grande intelectual, mas queremos que você aprofunde o seu conhecimento sobre a Bíblia. Nós queremos ter mais pastores e pastoras, missionários, missionárias, evangelistas, presbíteros, diáconos que conhecem a Bíblia profundamente. Façam a sua inscrição conosco. Façam a sua inscrição conosco e na segunda quinzena, mais tardar até o final de janeiro, todos os dados para inscrição e documentação estarão disponíveis para você. Que Deus te abençoe e te encha de paz. Em nome de Jesus, e obrigado, Senhor, pela ministração do livro de Levítico. Nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, nós adoramos o teu nome por essa tarefa primeira realizada e que agora as irmãs também possam continuar, a missionária, a pastora, possam continuar o trabalho e avancemos, pontuando elementos importantes da tua sagrada escritura que venham edificar a vida de todos os irmãos e de todas as irmãs que têm nos ouvido. Em nome de Jesus. Amém.